Bom, e a última coisa que eu ia pedir para você é que você fosse minha primeira. Seja a primeira garota que eu vou apresentar para minha mãe, seja a primeira garota que eu vou apresentar para minha família, para minha avó, para meus amigos, seja a primeira garota que eu vou levar para uma festa de família, a primeira garota que eu entreguei flores, a primeira garota que eu quero viajar. Seja a primeira garota que eu sonho em continuar a vida juntos, armar planos. Seja a primeira garota que eu quero dormir junto. Seja a primeira garota que eu vou levar pra praia pra ficar passando o final de semana comigo. Seja a primeira garota da minha vida. Você quer?